Mundão macabro, tenebroso, autoterrorista, explosivo e dramático, com as lições da vida, vida louca, ou vida bela, palácio do Egito ou barraco de favela, guerra, merda, guerra que nunca acaba, guerra por petróleo, no futuro por água, vidas que descem, vidas que sobem, seja um homem rico, mas muitas vezes pobre, nobre, guerreiro que nunca desiste e insiste, perante ao medo persiste, por dias melhores, com menos choro, menos caixão lacrado nas capelas do morro, menos crânio estourado, peito aberto, menos bala de 9 explodindo seu cérebro, cansei de ver meus parceiros se perdendo, e consolar os parentes nos enterros, é embaçado falar de certas fitas loucas, o crime é foda, mas alimenta várias bocas, acostumei a escutar, tiro na vila, madruga, neblina, tiro na cara traíra, mas eu oro, por mim e por você, por todos que se foram que nunca mais se vê, é pro cê ver entender, ficar ciente, se nós cantos veneno é que vivemos entre serpente, mundão macabro, mundo maligno, desde quando nascemos tá traçado o destino e o caminho, é só você que escolhe, amado por muitos, odiado por milhares, mundão macabro, mundo maligno, desde quando nascemos tá traçado o destino e o caminho, é só você que decide, andar sobre rosas ou portando os calibre. No mundo maligno você é só uma vida, um jovem a mais pra virar estatística de afro, com a cota em uma faculdade, ou mais um corpo no mato se pá atrás das grades, dividindo cela com mais 20 cabeça, esperando a vontade, o juiz da sua sentença, para e pensa, pois falar é muito fácil, será suas atitudes que te deixam cabisbaixo, eu vejo e analiso os comportamentos, ideias que se cruzam como o ar e o vento, e no momento tem vários se afundando, tem mano caindo pra dentro e metendo os cano, nem sei o que pensar, na mente é foda, matar, morrer ou se entregar pra droga, sem ao menos viver e nem ser o orgulho, ser exemplo do fracasso pro filho no futuro, não, para que essa vida não compensa, é só morte, cadeira de roda ou cadeia. Não vale a vida pelo golpe zero, se quando morre a ida é rastejando pro inferno. Cena triste, bala estraçalha, massa cefálica, bomba explode e acaba tudo num passe de mágica. É comovente, mas não é cena de filme, são cenas do destino, da vida do crime. Mundão macabro, mundo maligno, desde quando nascemos tá traçado o destino e o caminho, é só você que escolhe, amado por muitos, odiado por milhares. Mundão macabro, mundo maligno, desde quando nascemos tá traçado o destino e o caminho, é só você que decide, andar sobre rosas ou portando os calibre. Eu vejo os manos se entregar ao diabo, por 5 ou 10G, um treco, um raio, humilhante de ver, as fitas, história, deu brecha, vacilou, vaza se não roda, e de repente sangue pulsa perto do peito, pedra queima, fura lata, acorda com um tiro no joelho, te digo, não pense que droga só se fuma, o álcool se bebe e a TV te manipula, estimula, prática de diversos crimes, de sexo infantil a invasão de vitrine, e a novela das 8, hoje te ensina a matar, roubar, mentir e formar quadrilha, me diga, me mostre, hã? Cadê o dinheiro? Confira e me prove o capital do mundo inteiro, e nem vende conversa, nem vende picuinha, porque um engravatado é pior que 10 trombadinhas, as escolha é errada, o caminho não é certo, mas me mostre o mapa desse caminho correto, pois não aguento mais ver mãe enterra filho, que por um McLanche resolveu ir trocar tiro, meu Deus, olha o mundo em que vivemos, onde vidas viram letras que escrevo, será que já estamos no final dos tempos? Fim de um mundo marcado de sofrimento, mundão macabro, mundo maligno, desde quando nascemos tá traçado o destino e o caminho, é só você que escolhe, amado por muitos, odiado por milhares, mundão macabro, mundo maligno, desde quando nascemos tá traçado o destino e o caminho, é só você que decide, andar sobre rosas ou portando os calibres.